Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da SPSR e precisamente no dia em que celebramos 4 anos, começamos em novembro de 2016, não vai ser uma sessão festiva, as músicas aqui nunca são para celebrar, ainda assim não poderia deixar de abrir com esta menção e começamos com alguém que nos meados dos anos 90 dedicou-se com muito reconhecimento à produção e à execução ao vivo de música eletrónica, house e techno, mas nos últimos anos o sueco Sebastian Mollaert, que tem formação em violino, tem virado o seu som para coordenadas que misturam não só a eletrónica, mas também a música clássica e outra, talvez experimental. Vem agora numa compilação pela editora Figure, chamada Open Space Volume 1. Começamos com In the Mist We Appeared, sueco Sebastian Mollaert, no início do Entranze de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. É o mago da eletrónica, vai a todos os lugares com ela, também à música pop, no último Magic On Your Tricks Point Never, o projeto On Your Tricks Point Never, de Daniel Lopatin. Convidou, inclusive, nomes como Weekend, mas do disco Magic On Your Tricks Point Never rodámos há pouco Imago, abrimos com Sebastian Mollert e depois a primeira de duas para a primeira colaboração do compositor, arranjador, produtor e guitarrista italiano Eraldo Bernocchi e do japonês a morar em Berlim, o músico Oshiko Yamane, conhecido sobretudo por ter pertencido aos Tangerine Dream. Eraldo Bernocchi e Oshiko Yamane de Mujo, primeiro Muga e agora dos dois Endure. Thank you. Lá em cima, duas para Heraldo Bernocchi e Yoshiko Yamane. Depois, é talvez o trabalho mais elogiado e com grande impacto. Depois de Disintegration Loops, falamos da música de William Basinski, saiu este ano, chama-se Lamentations, e trata, como nunca, de forma muito emocional, da dor, do remorso. Vai novamente o músico recuperar um conjunto de tape loops dos seus arquivos, datam de 79, a maior parte deles, os que encontramos em Lamentations. Vamos voltar a ouvir William Basinski, mas há pouco For Whom the Bell Tolls. Logo a seguir, novidade para um inglês que se vai dividindo entre Londres e Tóquio, e ele, para além de músico, é dono de uma série de editoras como a Home Normal, Nomadic Kids Republic, Tokyo Droning ou Cone Music. Chama-se Ian Allgood. The Echoes from the Edges of Time, The Past is Just Decay. Para continuarmos com Nils Fram, dele conhecemos muitos trabalhos, o último longa duração chama-se All Melody e é exatamente um original desse disco que vai rodar, mas hoje aqui num formato ao vivo, porque Nils Fram vai em breve editar Tripping with Nils Fram, um registro de um concerto do alemão, exatamente no lugar onde gravou All Melody, foi em dezembro de 2018, na Funkhaus Berlim Oriental, agora de Nils Fram, Fundamental Values. Thank you. Nos últimos 15 minutos, só Nils Fram. Fundamental Values é um dos temas que poderemos encontrar no registro vídeo e também em disco ao vivo. Tripping with Nils Fram, para seguirmos em frente com uma dupla que já experimentámos por aqui. Juntam-se o pós-minimalista, se podemos dizer, Daniel Lantz, o vocalista e artista de som também, se me permitem a designação, o canadiano Ian William Craig, deles FRKWYS, volume 16 in the World, primeiro A Pair of Peers, logo a seguir Up, Up, Up, Stay. Ian William Craig e Daniel Lantz. Thank you.